Piraquitã. Muiraquitã. Muiraquitã. Pelas mãos dessas índias das margens do rio Amazonas, que em noites que a lua clareava a terra, saíam a procurar, mergulhando no fundo das águas dos lagos, para retirar umas pedras que elas modelavam para oferecer aos amados guerreiros como talismã, que levavam pendurado ao pescoço o muiraquitã, acreditando que traria sorte e felicidade a todos os guerreiros e a quem lhe usassem. Encaminhabas índias guerreiras e traga a sorte dos muiraquitãs. Encaminhabas índias guerreiras e traga a sorte dos muiraquitãs. Sou índio Guaquari, teu amor primeiro, o amuleto da sorte que te faz parir. Sou índio Guaquari, teu amor primeiro, o amuleto da sorte que te faz parir. Muiraquitã.